ZYE419, Rádio Cultura de São Paulo. O melhor em qualquer tipo de música. Ondas médias, 1.300 kHz. Ondas curtas, 49 metros, 6.165 kHz. 31 metros, 9.745 kHz. 16 metros, 17.815 kHz. Frequência modulada de emissão estereofônica, 88.9 MHz.